Fecheiro 4, página 31, capítulo 3. O cheiro a sangue estava no seu hálito. Que faz ele? Pergunto-me. Bebe-o? Imagino-o a bebericá-lo de uma chávena de chá, mergulhando um biscoito no líquido e retirando-o a pingar de vermelho. Lá fora, do outro lado da janela, surge o ruído de um automóvel suave e baixo, como o ronronar de um gato. Depois afasta-se, perdendo-se ao longe. Vai-se como chegou, despercebido. O escritório parece estar a girar em círculos lentos e enviesados. E pergunto-me se poderei desmaiar. Inclino-me para a frente e agarro-me à secretária com uma mão. A outra continua a segurar o bonito biscoito do Pita. Acho que tinha um desenho de um lírio tigrino, mas agora está reduzido a migalhas. Nem sequer me apercebi de que estava a esmagá-lo, mas presumo que tinha de me agarrar a qualquer coisa quando senti o meu mundo descarrilar. Uma visita do presidente Snow. Os distritos à beira da revolta. Uma ameaça de morte direta ao Gale, com outros na mira. Toda a gente que eu amo condenada. E quem sabe quem mais pagará pelos meus atos. A não ser que eu dê a volta à situação neste passeio, que acalme o descontentamento e tranquilize o presidente. E como? Demonstrando ao país, sem qualquer possibilidade de dúvida, que amo o Pita Mularque. Não sou capaz, penso. Não sou assim tão boa. O Pita é que é o bom, o encantador. Ele consegue levar as pessoas a acreditar em qualquer coisa. Eu sou aquela que se cala e se esconde e deixa-o falar o mais possível. Mas não é o Pita que tem de provar a sua dedicação. Sou eu. Ouço os passos leves e rápidos da minha mãe no corredor. Ela não pode saber, penso. Não pode saber nada disto. Estendo as mãos sobre o tabuleiro e sacudo rapidamente as migalhas dos dedos e da palma da mão. Bebo um gole de chá, tremendo. Está tudo bem, Katniss? Perguntei ela. Está tudo ótimo. Nunca vimos isso na televisão, mas o presidente faz sempre uma visita aos vencedores antes do passeio para lhes desejar boa sorte. Respondo com um ar animado. O rosto da minha mãe transborda de alívio. Ah, julguei que houvesse algum problema. Não, de modo nenhum, asseguro. Os problemas vão começar quando a minha equipa de preparação vir que deixa crescer as sobrancelhas. A minha mãe ri-se. E eu recordo de como foi definitiva a minha decisão de tomar conta da família quando tinha 11 anos. Não há como voltar atrás. Terei sempre de a proteger. Vou preparar o teu banho, oferece-se ela. Ótimo, respondo. E percebo que ela fica contente. Desde que regressei a casa, tenho-me esforçado bastante para melhorar a relação com a minha mãe, pedindo-lhe para me fazer as coisas, em vez de recusar sempre qualquer oferta de ajuda, como fiz durante anos por despeito, deixando-a tratar de todo o dinheiro que ganhei, devolvendo-lhe os abraços, em vez de os tolerar. A minha passagem pela arena fez-me perceber que tinha de deixar de a castigar por algo que ela não podia evitar, a depressão esmagadora em que caiu depois da morte do meu pai. Porque às vezes acontecem coisas às pessoas e elas não estão preparadas para as enfrentar. Como eu, por exemplo, neste preciso momento. Além disso, ela fez uma coisa maravilhosa quando eu e o Pita regressámos ao distrito. Depois de as nossas famílias e amigos nos terem recebido na estação de comboios, os jornalistas foram autorizados a fazer algumas perguntas. Alguém perguntou à minha mãe o que ela achava do meu novo namorado. Ela respondeu que, embora o Pita fosse um exemplo perfeito do que todo jovem devia ser, eu não tinha idade para ter um namorado. Acompanhou este comentário com um olhar severo ao Pita. Seguiram-se muitos risos e comentários da imprensa do tipo «Alguém está metido em sarilhos». E o Pita largou uma mão e deu um passo para o lado, afastando-se de mim. Isso não durou muito tempo. Havia demasiada pressão para que nos comportássemos de modo contrário, mas deu-nos um pretexto para sermos um pouco mais reservados do que tínhamos sido no Capitólio. E talvez isso possa ajudar a explicar porque fui vista tão poucas vezes na companhia do Pita desde que as câmaras se foram embora. Subo para a casa de banho no andar de cima, onde me espera um banho fumegante. A minha mãe acrescentou-lhe um pequeno saco de flores secas que perfuma o ar. Não estávamos habituadas ao luxo de abrir uma torneira e ter um abastecimento ilimitado e imediato de água quente. Tínhamos apenas água fria na nossa casa do jazigo e um banho implicava ferver mais água no fogão. Dispo-me e mergulho na água sedosa. A minha mãe deitou também um óleo qualquer. E tento organizar as minhas ideias. A primeira questão é saber a quem devo contar, se é que vou contar. Não à minha mãe nem à prima, obviamente. Só ficariam doentes de preocupação. Não ao Gale, mesmo que conseguisse falar com ele. E que faria ele com a informação? Se estivesse sozinho, podia tentar convencê-lo a fugir, pois certamente seria capaz de sobreviver no bosque. Contudo, não está sozinho e nunca abandonaria a família, nem a mim. Quando voltarmos para casa, terei de lhe dizer por que razão os nossos domingos são uma coisa do passado. Mas não consigo pensar nisso agora, só no meu próximo passo. Além disso, o Gale já está tão zangado e frustrado com o Capitólio que às vezes penso que vai organizar o seu próprio motim. A última coisa de que precisa é de um incentivo. Não, não posso contar a ninguém que deixarei para trás no Distrito 12. Há ainda 3 pessoas em que poderei confiar. A começar pelo Sina, o meu estilista. Todavia desconfio que o Sina já possa estar em perigo e não quero causar-lhe mais problemas, associando-o ainda mais a mim. Depois, ao Pita, que será o meu parceiro nesta ficção. Mas nem sei como começar a conversa. Pita, lembras-te quando te disse que estava mais ou menos a fingir estar apaixonada por ti? Bem, agora é preciso que te esqueças disso e que te comportes como se estivesses ainda mais apaixonado por mim. Senão, o presidente pode matar o Gale. Não posso fazer isso. Além de que o Pita se comportará sempre bem, quer saiba o que está em jogo, quer não. Resta ao rei Amites. Bêbado, rabugento e conflituoso, sobre quem acabei de despejar uma bacia de água gelada. Como meu mentor nos jogos, o seu dever era manter-me viva. Só espero que ainda esteja à altura da missão. Deixe-me escorregar para dentro da água, abafando ruídos à minha volta. Gostaria que a banheira se expandisse para poder ir nadar, como costumava fazer com o meu pai no bosque, nos domingos quentes de verão. Esses dias eram um regalo especial. Saíamos de casa de manhã cedo e penetrávamos mais no bosque que o costume, para um pequeno lago que ele tinha descoberto durante uma caçada. Era tão nova quando o meu pai me ensinou a nadar que nem sequer me recordo. Só me lembro de mergulhar, de dar cambalhotas no ar e de brincar na água. Do fundo lodoso do lago, debaixo dos pés, do cheiro a flores e verdura, de flutuar de costas como faço agora, olhando para o céu azul, enquanto o burburinho do bosque era abafado pela água. Ele apanhava as aves aquáticas que nidificavam nas margens. Eu roubava os ovos entre os juncos e depois íamos os dois para os baixios arrancar raízes de Sagitária, a planta que me deu o nome. Nota do tradutor, Katniss, em inglês. De volta ao texto. À noite, quando chegávamos a casa, a minha mãe fingia não me reconhecer porque eu estava tão limpa. Depois preparava um jantar fantástico de pato assado e tubérculos de Sagitária cozidos com molho. Nunca levei o Gale ao lago. Podia tê-lo feito. Demora-se muito tempo a lá chegar, mas as aves aquáticas são tão fáceis de apanhar que compensam o tempo perdido para a caça. Na verdade, porém, é um lugar que nunca quis partilhar com ninguém, que pertencia apenas a mim e ao meu pai. Desde que regressei dos jogos, com tão pouco para me ocupar os dias, tenho lá ido algumas vezes. Continua a ser agradável nadar, mas de uma maneira geral as visitas deprimem-me. Enquanto nos últimos 5 anos o lago tem permanecido admiravelmente inalterado, eu estou quase irreconhecível. Mesmo debaixo de água consigo ouvir os ruídos da agitação lá embaixo. Buzinas de automóveis, cumprimentos gritados, portas a bater. Isso só pode querer dizer que a minha comitiva acabou de chegar. Tenho apenas tempo para me secar e vestir um robe. E quando a minha equipa de preparação entra derrubante na casa de banho, não se põe qualquer questão de privacidade. Com respeito ao meu corpo, não temos segredos. Estas três pessoas e eu. Katniss, as tuas sobrancelhas! Grita logo a Vénia. Mesmo com a nuvem negra pairando sobre mim, tenho de abafar um riso. Ela tem um novo penteado. O cabelo, azulado, foi transformado em pontas aguçadas, distribuídas por toda a cabeça. As tatuagens douradas, que exibia apenas em torno das sobrancelhas, prolongam-se agora para debaixo dos olhos, contribuindo para a impressão de que a choquei, literalmente. A Octávia aproxima-se e consola a Vénia com umas palmadinhas nas costas. O seu corpo, cheio de curvas, mais roliço que o costume, contrasta com o corpo magro e anguloso da Vénia. Pronto, pronto, podes tratar disso num instante. Mas o que é que eu faço com estas unhas? Ela agarra-me na mão e prende-a espalmada entre as suas, tingidas de verde ervilha. Não, a cor da pele já não é propriamente verde ervilha. Agora é mais verde claro. A mudança de tom é sem dúvida uma tentativa de acompanhar as caprichosas tendências da moda do Capitólio. Francamente, Katniss, podias ter-me deixado alguma coisa com que trabalhar. Lamenta-se. É verdade. Tenho roído bastante as unhas nos últimos 2 meses. Pensei em tentar quebrar o hábito, mas não conseguia evocar uma boa razão para o fazer. Desculpa, murmuro. Na verdade, não perdi muito tempo a preocupar-me com o efeito que isso poderia ter sobre a minha equipa de preparação. O Flávio levanta alguns fios do meu cabelo molhado e emaranhado. Abana a cabeça com um ar reprovador, fazendo ressaltar os seus caracóis cor de laranja. Alguém tocou nisto desde a última vez que nos vimos? Pergunta severamente. Lembras-te? Pedimos-te explicitamente para não tocares no cabelo. Sim, respondo, grata por lhes poder mostrar que não os ignorei completamente. Quero dizer, não, ninguém o cortou. Lembrei-me disso. Não, não me lembrei. A verdade é que a questão nunca se pôs. Desde que regressei a casa, usei-o sempre preso pelas costas na minha velha trança. Isso parece apaziguá-los. Dão-me todos um beijo, instalam-me numa cadeira no meu quarto e, como de costume, começam a falar ininterruptamente, sem quererem saber se estou a ouvir. Enquanto a Vénia me reinventa as sobrancelhas e a Octávia me coloca unhas postiças e o Flávio me esfrega uma substância pegajosa no cabelo, eu ouço tudo acerca do Capitólio. Como os jogos foram um sucesso, como tem sido tão aborrecido desde então, como estão todos ansiosos por eu e o Pita voltarmos a visitá-los no fim do passeio da Vitória. Depois disso, não terão de esperar muito tempo até o Capitólio começar a preparar o quarteirão. Não é emocionante? Não te sentes tão sortuda? Logo no primeiro ano, como vencedora, vais ser mentora num quarteirão. As suas palavras sobrepõem-se num burburinho de emoção. Ah, pois, respondo de uma maneira neutra. É o melhor que posso fazer. Num ano normal, ser mentora dos tributos é já um pesadelo. Hoje em dia, não consigo passar pela escola sem tentar adivinhar qual dos miúdos terei de aconselhar. No entanto, para piorar ainda mais as coisas, este é o ano dos 75º Jogos da Fome. E isso significa que é também um quarteirão. Este ocorre todos os 25 anos, assinalando o aniversário da derrota dos distritos, com celebrações extraordinárias. E, para ajudar à festa, uma variante infeliz com relação aos tributos. Nunca assisti a um, claro, mas na escola lembro-me de ouvir que, para o segundo quarteirão, o Capitólio exigiu a presença do dobro dos tributos na arena. Os professores não entraram em muitos mais pormenores, o que é surpreendente, pois foi nesse ano que o nosso Hamish Abernathy conquistou a coroa. O Hamish é melhor preparar-se, vai ser o centro das atenções, exclama a Octávia com voz estridente. O Hamish nunca me falou da sua experiência na arena e eu nunca perguntaria. Se alguma vez vi uma reposição dos jogos dele na televisão, devia ter sido demasiado jovem para me recordar. Este ano, porém, o Capitólio não deixará que ele se esqueça. De certo modo, calha bem eu e o Pita estarmos ambos disponíveis como mentores para o quarteirão, porque o mais provável é que o Hamish esteja sempre bêbado.